queria ser como você, que sofre só um pouco na medida. Eu queria ser igual você, que já se alinhou, seguiu com a vida. Mas eu sou ele, eu sou daqueles que se desfaz com todos os finais. Mas eu sou ele, eu sou daqueles que chora e cai quando cê não quer mais. Sempre me disseram que eu ia enlouquecer se eu continuasse me espelhando em você. Me entregou demais, você arrisca não querer. Por favor, me ensina a ser assim como você. Eu podia ser como você, com todo o seu carisma que cativa. Eu podia ser igual você, mas a minha latência é tão nociva. Mas eu sou ele, eu sou aquele que se retrai, não me olhar demais. Mas eu sou ele, eu sou aquele, fiquei pra trás, você nem lembra mais. Sempre me disseram que eu ia enlouquecer se eu continuasse me espelhando em você. Me entregou demais, você arrisca não querer. Por favor, me ensina a ser assim como você. O ciúme corrói todas as minhas certezas. Eu me excluo por não ter sua beleza. A obsessão me dói, faz com que eu me ceda. Você é uma pessoa boa, essa é só minha defesa. Sempre me disseram que eu ia enlouquecer se eu continuasse me espelhando em você. Me entrego demais, você arrisca não querer. Por favor, me ensina a ser assim como você. Por favor, me ensina a ser assim como você. Me ensina a ser como você.